Quando me desenterrarem, estarei morto, como todos esses malditos querem que esteja. Mas eu não vou ficar assim. Eu lembro do dia em que tudo começou. Yeah. Pra governo sem meu termo, eu pago imposto, eu morro cedo. Digo que a vida é impossível ser feliz com medo. Estreia o ano da comédia, média faz sede na Copa. Trota frota e rota tropa, olha o país das grandes redes. Pra começo de tragédia, sem ser sensacionalista. Alienação perfeccionista de várias formas fictícias. Escondendo as notícias importantes, a malícia sem perícia. Manifestantes mortos pela boca. Conspiração, maluco na vida não fica bolado. Quase que eu não clique, parte coração. Com a mic não fique de vacilação. No pique favela, Felipe Carvão. Protesto no texto, modesto pretexto. Desde o 16º ano, mano, tô na missão. Rap é o troco de louco, certeiro, tipo um soco no rosto. Respeita quem tá no jogo, endireita e tenta de novo. Eu subo no topo, só daqui a pouco, depois do sufoco, levando só toco. Tô pronto pro jogo, junto com meu povo, saindo do lodo e subindo pro topo. Quilo que passa, nunca leu a Barça, se montou de farsa. Farto de tua cara passa, fato absurdo que embaça. Cara passa longe daqui, sem tara nem preço. MC na Lara, refresque que eu ia amparo os que vem por aí. Tio Bruce, Ling, Shu, eu no Tai Chi nem me mexi. Estilo vaca no Tai de mão estendido e jet ski. A linha Wanda, a linha do MC nas linha. Que perdi, eu venci o certo, é que nunca me omiti. Sem pagar pra emitir, clássico é NG. Preciso advertir poesia, se encontra aqui. Na síntese eu transgredi a morte, eu não compreendi. Chaco sabota a viagem, imagina esses monstrão aí. Delírio de quem curte ouvir martírio dos pop die. Mas tire os pop die e atire os pop die. Sem stop o rap é pra instruir, é tipo um golpe pra invadir. Invadir.